E aliás, eu perdi minha namorada, porque ela comprou o Diablo 3. Eu não tenho mais namorada. Não. Já era. Eu vou voltar pra aparecer na casa dela daqui um mês. Ô, Creed. Oi. O Léo perdeu a namorada dele porque rasgou, não conseguiu levar no borracheiro até agora. O senhor é um brincalhão. Eu ia perguntar se ela furou. É. Tá tão rasgadinha a bichinha que nem borracheiro conserta mais, vai ter que encomendar outra do Japão. Certo. Ela furou, a janela tava aberta, ela saiu voando pela janela. Mãezinha dos dois tá bem, né? Ótimo. Seus filhos da... Ah, meu amor, se foi, nunca mais. Vou ter que entrar naquele site japonês de novo. Ô, inferno. A vela furou e explodiu em mil pedaços, que nem aquele japonês da York lá. Meu Deus. Ele não gosta de gordinhos, que nem ele fala. Ele levou no posto pra encher o tanto e pum, explodiu. Chegou pro cara do posto, aí. Hoje eu quero 25 libras. Ué, mas amigo, tá aqui no manual, no rego dela. Caralho, o pior é que eu imagino que cena doentia do sujeito carregando a porra da boneca e fazendo o posto. Com aquela boca aberta. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Só campeão, enche aí. 22 libras aí, ó. Vocês são doentes. Cara, vocês estão frequentando muito o site do Sapão, velho. Vamos pro inferno os dois, né? Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos, um podcast que é pura tecnologia. Hoje, a gente vai fazer um podcast extraordinário, um podcast fora do trivial da gente, que somos preguiçosos, gravamos apenas um por semana. Nós vamos falar da E3, a fantástica feira de videogames, o maior evento de videogames do planeta. Estamos aqui com a presença ilustre do Sr. Creed. Que me ignorou completamente, o filho da puta. Creed, agora você fala: oi, eu sou o Creed, prazer estar aqui. Não, pô, eu tava lembrando que eu ia falar. É um prazer estar no podcast mais copiado da blogosfera. Podcast mais copiado da... Cara, foi sinistro, né, velho? Todo mundo... Foi ideia nossa. Teve site aí que postou o podcast deles no meio do dia pra sair antes do podcast. Isso. É. Teve um grande site que fez um podcast com o mesmo assunto que a gente fez. Sim. Mas nossos viados são melhores que os outros. Viado, bicha. São dois bichas. Nossos viados são os únicos viados verdadeiros. E vocês notaram que... E vocês notaram que temos aí também o nosso bom e velho amigo Inferno. É, o podcast de hoje não vai ter o Dadá, mas também vai ser excepcional. E eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Tudo bem. Ah, você depira. Ah, já tem depira. Bom, crianças, semana passada aconteceu o E3, foi um evento que é puro fantastiquismo, ficamos sabendo das novidades vindouras dos próximos meses. /ou anos. E é basicamente o que a gente vai falar. Vamos começar então com a primeira conferência da porra da feira, que foi a conferência da Microsoft. Creed. Oi. O que você achou de interessante na conferência da Microsoft, também chamada de a conferência do Kinect? Cara, é aquela coisa, eu cago e ando pra Microsoft. Próxima conferência? Eu falei pra você falar da Microsoft justamente porque eu sei que você não gosta. Não, eu vou falar uma coisa assim que eu achei interessantíssimo, que é uma coisa que eu lembro também, que, enfim. É o tal do Smart Glass, pode ser? Sim. Vocês estão sabendo o que é isso, Inferno? Você pode tudo, meu chuchu. Pode subir. Ui! Depois você se arrepender dessa afirmação. Peraí, eu queria fazer um comentário, desculpa, Cris. maior feira de maior evento de videogame do planeta. Leonardo Creed Inferno. Heróis e personagens viados de quadrinhos e outras mídias. Todo mundo. Todo mundo, né, cara? Só queria dizer isso. Por favor, continua. Não, isso não aconteceu só com a gente, aconteceu com outras pessoas por aí também, né? É foda. Tudo viado, tudo viado. É tudo Alan Scott, cara, não tem jeito. Tudo Alan Scott. Boiola. Mas continue, fale do... Sabe, não, já que você tá com esse assunto, sabe por que o pessoal do Vale dos Infinitos não tá aqui com a gente gravando? É que eles estão preparando as fantasias pra parada gay que acontece domingo em São Paulo, entendeu? Ah, verdade! Eu soltou a franga agora. Porra nenhuma! Vai vir pra parada gay esse viado. Tá com a fantasia do Batman igualzinha do post do podcast. Safado. O Joca dentro, o Dadá tá fazendo a fantasia dele de Arlequina. Não é o Mo? É pra poder encontrar com o Mo. Inclusive, ele já foi na loja de material de limpeza e encomendou 4 pares de luva mulambo. Dois pares de galocha. Aguardem, leitores, que vamos ter depois a cobertura ao vivo do Dadá na Avenida Paulista sobre a parada. Dadá, nosso repórter de campo. Se preparem para a próxima edição do Joker, é assim que se faz um cosplay. Cid, então, fala da porra da tecnologia da Microsoft. Então, eu não sei se vocês perceberam, né? A Sony, ela planeja integrar o PSV. A Sony. Eu vou chegar lá. Vocês deixam eu falar? Porra. Desculpa. Conta. Eu estou traçando já um paralelo entre as três grandes. Calma, vocês não entendem a minha mente. Então, a Sony está tentando integrar o PS Vita ao PS3. Da mesma forma que a Nintendo usa aquele gamepad para jogar, né, que é um tablet e tal. E também a Nintendo pretende integrar o 3DS ao Wii U também no futuro. Isso aí são planos que elas estão mexendo aí. Só que a Microsoft, ela desenvolveu um Smart Glass que, em vez do jogador ter em tablet, ter algo da Microsoft para conversar com o seu Xbox, elas estão desenvolvendo um aplicativo para poder fazer qualquer smartphone, qualquer tablet, inclusive o de Android e iOS, não só com o Windows Phone, com o Windows 8, né, que está vindo aí, ela está desenvolvendo o Smart Glass para qualquer coisa conversar com o Xbox. Isso aí, cara, é um troço que eu achei muito foda, porque enquanto todo mundo precisa de um outro hardware para isso, a Microsoft pegou um aplicativo que vai fazer qualquer hardware que você tiver em casa, seu iPad, seu smartphone com Android, iOS, enfim, seus tablets, conversarem com o Xbox. Isso eu achei muito interessante. O legal foi matou a pau a Microsoft nesse lance, porque você tem no Wii U e no PS3 acessórios que encarecem um produto. É o que faz a Microsoft? Cria um aplicativo gratuito que vai transformar o seu gadget que você já tem num produto que tem a mesma funcionalidade do Gamepad do Wii U. Ou seja, meteu na bunda da Nintendo. Exato, isso eu achei muito legal, tirou o chapéu pra Microsoft. Mas olha só, parece que esse aplicativo vai ser gratuito, mas tem algumas coisas dentro dele que vão ser pagas dependendo do jogo, de quem desenvolveu o jogo. Não, o aplicativo é gratuito, mas a partir do momento que você usa nos jogos, aí você tá subordinado à regra do jogo, né? De repente é a aquisição de itens e tal, conteúdos exclusivos para esse aplicativo, isso, são por fora porque são feitos pela produtora do jogo. Agora o aplicativo em si é gratuito. Exato. Isso tá com jeito que nada vai funcionar direito, bicho. Puta que pariu. Por que, Léo? Primeiro porque é Microsoft. Só porque é da Microsoft, vai dar tela azul. Na mesma conferência, os caras falaram que vão enfiar o Internet Explorer no Xbox. Mas, Léo, mas disseram que esse Explorer vai ser um fodão, vai ser excelente. Vai. Pra? Internet Explorer, o navegador mais usado no mundo para fazer o download de navegadores melhores. Isso é muito foda que tu colocou no teu post, um chaguete. Cara, não, tudo bem, vai, eu tô sacaneando. Mas, velho, ó. Isso aí, Léo, isso aí é Microsoft-fobia, tá, cara? Cara, eu lido. A minha profissão é lidar com Microsoft já há 13 anos, velho. Não é fobia, é constatação da realidade. Sabe quando você já não tem mais forças pra ficar puto? Você só fica triste, assim, quando as coisas acontecem, baixa a cabeça e fala, ok, lá vamos nós? Então. Tipo Mo. Exato. Mas, cara, não é isso. Ó, pensa bem. Ó. Os caras querem integrar o Xbox com computador com Windows, TV, tablet, smartphone, smartphones diversos, não só com Windows Phone, mas com iOS e Android. Velho, eles não conseguem integrar uma rede todas com computador Windows direito. Não, cara, acho que a jogada da Microsoft faz sentido. O problema é aquilo, né? A ideia é boa, o problema é na implementação. O que acontece? Eles querem criar o Xbox, eles querem transformar o Xbox não em um console, mas em um provedor de mídia. Sim. Certo? Então você, através do Xbox, você vai ter acesso ao teu computador com os teus piratões, você vai ter acesso à sua televisão e à internet, e o Internet Explorer vai permitir que você navegue na internet na sua televisão. Ou seja, você não vai precisar comprar um Smart TV que custa 3, 4 mil reais. Você, com o Internet Explorer dentro do Xbox, você vai ter uma Smart TV na sua casa, sem precisar comprar uma. Então a ideia é fantástica. Agora, Internet Explorer é Internet Explorer. Tudo bem, eles vão fazer uma versão customizada do Internet Explorer 10, que eu estou usando no Windows 8. E assim, ele é bem interessante, tá bem diferente a usabilidade dele em comparação com todos os outros navegadores. É uma coisa totalmente nova, mas a gente sempre fica com o pé atrás porque é Internet Explorer, né? Eu preferia não ter. Não, sem dúvida. E eu realmente, eu tenho uma certa... Um certo estômago também. Porra! Daqui a pouco a gente vai ouvir barulho de papel higiênico passando, né? Obrigado, viu, Cleid, por compartilhar isso conosco. Nossa. E, ouvintes, vocês não querem saber do que aconteceu agora no chat. Caralho. Filho da puta. Cara, agora... Vocês não acharam um certo foco, eu não diria um foco exagerado, mas uma certa insistência da Microsoft com o Kinect, sendo que até agora é uma tecnologia que não mostrou a que veio? Cara, mas eles têm que insistir com o Kinect. O Kinect é a aposta da sobrevida do Xbox 360 e vai vir acoplado no próximo Xbox 720. Eles têm que apostar nisso. Não duvido, mas dizer que é a aposta da sobrevivência, acho um certo exagero, inferno. Não, não digo sobrevivência, mas sobrevida, entendeu? Sobrevida. Eu falei merda, desculpa. Porque, cara, o que dá sobrevida pro console são bons jogos, especialmente no fim da vida deles. A gente tá com uma geração de consoles que é a geração mais longa que já existiu na história dos videogames. Desde que foi lançado o Xbox 360 e Play 3 até hoje, supondo que os novos videogames surjam no ano que vem, se você for contar o tempo em anos, já deu tempo de NES e Super Nintendo, já deu tempo de Master System e Mega Drive, já deu tempo de 2-3 gerações. Então não acho que seja isso que vá fazer a diferença ou dar uma sobrevida. E cara, é aquilo que a gente já conversou em outras situações. Você ter o Kinect é uma tecnologia, é legal pela tecnologia, ok, não tô dizendo que não é impressionante ou que seja, mas você é limitado, cara, com o que você vai fazer com aquela porcaria. Cara, imagina que você vai jogar um jogo de plataforma qualquer, certo? Faz de conta que tem um Mario pro Xbox. Tá, ok. Se você pular, o Mario pula. Se você abaixar, o Mario abaixa. Tá, e como você anda? Você sai andando e vai embora pra cozinha? Faz moonwalk. Corre no mesmo lugar. Faz moonwalk. Não, cara, sabe, não rola. Você não consegue jogar um jogo de um jogo de corrida. Você vai ficar com o braço esticado. Se você for jogar um jogo de luta, fudeu. Você vai ficar limitado ao que você consegue fazer. Imagina você tentar jogar com... Tentando jogar um Street Fighter com uma porra dessa. Você Você viu que eles lançaram Dragon Ball pro Kinect, né? Sim, cara! Vai ser... Cara, que vergonha, cara, aquele... É muito, é muito vergonha alheia, cara. Imagina, você dá um Kamehameha na tua sala. Não, o pior não é isso. Cara, o trailer é vergonhoso. É muito vergonha alheia. É, cara, é muito... Mas assim, eu digo pelo seguinte. Eles usam o Kinect de uma forma que... É assim, é um... Dá um tchanzinho a mais pro jogo. Por exemplo, FIFA. Você já jogou, Léo, com o Kinect? Já jogou, Inferno, já usou o Kinect? Já. Não, cara, o Kinect ele tem umas especificações muito bizarras, cara. Em termos de profundidade, distância lateral. Aqui em casa não tem como botar um Kinect. É, a sala tem que ser razoavelmente grande pra funcionar, né? Em casa não tem como. Eu já verifiquei, não tem como. Eu testei na casa de um amigo meu, Léo, o Kinect, e, cara, os jogos são tão casuais, são tão imbecis, bicho, que eu falei, a tecnologia é legal e tal, mas, cara, eu não compraria um Xbox por causa disso. Você se aprofundar aquilo. Por exemplo, eles estão lançando aí o NFL Hockey e o FIFA 13 com suporte pro Kinect. O que você pode fazer? Você pode gesticular... FIFA 13 pro Kinect, bicho? Sim, FIFA 13 e Madden NFL. Você pode gesticular. Eu falei ok, mas é Madden. Você pode gesticular, você pode gritar pra mudar a estratégia do seu time e você pode xingar o juiz pra tomar uma advertência. E isso é certo. Eu li alguma coisa isso. É engraçado isso. Você tá jogando FIFA e você fala, filho da puta, eu não queria te dar o cartão amarelo. É, exatamente isso. Cara, é isso. Entendeu? O que mais os caras vão fazer com o Kinect? Não tem o que fazer. Sacou? Eu acho que é uma das tecnologias mais... Não tem o que fazer, não tem como ser profundo. Aí, enquanto não inventarem um capacete que vai ler o teu pensamento, não tem como substituir o joystick. Cara, eu acho até que pode ter utilidade, mas ainda não inventaram. Cara, olha só, vai ter pra jogos muito específicos, sabe? Jogos de dança, jogos de exercícios físicos pra terceira idade... Saca? É, jogos fisioterápicos, vamos dizer assim. O Léo sabe agora, disso. No mundo do TI, existe aquela solução pro problema que não existe. O Kinect é mais ou menos isso. Ah. Exatamente. É bem isso. É bem isso mesmo. Bom, vamos falar de quem que foi a próxima conferência. Mas é que da Microsoft só teve isso de bom, gente? Inferno, tu... Não, depois a gente vai pros jogos. É, não. Mas tá aquilo. Você fala alguma coisa específica ainda da Microsoft? Tem. Ah, tá. Então eu já queimei já um cartucho que tinha. Cara, a E3 esse ano ela foi fraca. Assim, em termos gerais, ela foi fraca. Por quê? Porque a grande expectativa do mercado gamer vai ser a próxima geração. E a próxima geração não veio. Então fica. Ah, já se sabia, cara. Não, tudo bem, já se sabia. Mas. É a expectativa do mercado. O mercado já está no aguardo da próxima geração. Mesmo sabendo que não ia se falar nada, havia aquela expectativa de pelo menos, sei lá, alguma coisinha, de repente uma engine nova que não fosse compatível com essa geração, alguma coisa assim, entendeu? E ficou a expectativa da E3 é para a E3 do ano que vem. Então, a impressão que eu tive foi essa. Tanto que a conferência da Sony, que a gente vai falar mais à frente, porra, foi, né? Um grande... Realmente. Vamos falar da conferência da Sony. Já que você jogou a bola, fale da conferência da Sony, velho. Ela foi aquilo. Dentro dessa linha de... Aquela grande interrogação, né? As pessoas... Tá todo mundo com a cabeça no PS4. Né? A cabeça do mercado hoje é essa. É o PS4. Então a Sony tentou mostrar algumas coisas interessantes, mostrou o novo jogo do Kratos, né? O Ascension. Que isso, bicha? Os Creed pira. É. Os Creed pira. Eu vi, cara, é foda, né? O gameplay do jogo, assim, tinha um nerd lá no centro do palco. Uhul! Com um controlezinho, olhando pro chão, porque a tela tava no chão. E atrás dele, num puta de um telão de alta definição, mostrando a imagem que ele tava vendo. Então o cara, o desenvolvimento do jogo, do cara lá jogando, você via na tela. E o moleque, porra, o moleque fudido, né, profissa, gamer profissa, Cara, o jogo é muito foda. O jogo é sinistrão. Dá vontade de comprar um PS3 só pra jogar a porra do jogo. Cara, vai ser mais o mesmo, mas mais o mesmo de God of War sempre é bom, velho. Dobre a sua língua, que você tá mexendo com quem não deve. Calma aí, cara, mais o mesmo não, calma aí. Assim, eu tô falando que a série é tão boa que você não precisa ficar inventando muito. É, o jogo tá bonito, tá muito bonito o jogo, visualmente tá lindo, os gráficos, porra, lindos. É aquilo, não, continua sendo esmagamento de botões, né? Bem violento, bem dramático, cara. É Kratos, né? Tá muito legal. Calma, olha só, pelo que eu pude perceber, que esse jogo aí, o Kratos não tá tão poderoso igual ele tá no Deus da Guerra 3, por exemplo. Então, ele tem um defeito ainda na parte de reproduzir líquidos, tipo água e sangue, tá uma coisa meio assim, não muito trabalhada como tem em outros jogos. Mas o jogo isso, não tá terminado, isso, tá, Cris? Isso, mas isso é um defeito, Inferno, que tem no God of War 3, entendeu? É que aquela coisa, o jogo ele é tão perfeito, assim, quando dá close, aquelas imagens que dão close, aquelas cutscenes, né, mais em close, o negócio vai pra 60 frames por segundo, fica ultra definição, você vê os poros na pele do Kratos, entende? Mas quando você vê o sangue voando, você vê, mostra a água, é uma coisa assim, tá um pouco mal feito, poderia ser mais perfeito, entendeu? Mas tirando isso, o Kratos ele tá mais fraco nesse jogo, porque esse jogo, pelo que eu vi, eu ouvi falar por aí, ele se passa antes até que os jogos de PSP, entendeu? Sim. É assim, é quando ele vendeu a bundinha dele pro Deus da Guerra, pro Ares, e começou a carreira dele de capanga do Olimpo, saca? Ele tá... Provavelmente nesse jogo vai mostrar como o Ares manipulou ele a ponto dele matar a própria esposa e a filha num templo da Atena, numa vila lá qualquer. É, o Ascension é antes do Gol 3, né? Não, ele é... Pelo que eu li, ele é antes dos jogos de PSP ainda, entendeu? Ah, tá. Os dois são prequels. Isso, ele é assim... É a história da nova geração. É ele jovem, exatamente, no início de carreira, início mesmo de carreira, entende? E aquele gameplay que a gente assistiu, que você tava falando aí, Ferro, muita gente tava comentando de que ele vai visitar os deuses, outros deuses de outras mitologias, que apareceu um homem elefante nesse gameplay. Não sei se você viu isso, Léo. Ele mata. Eu não reparei. Não, ele mata, é o segundo titã que ele mata. É tipo um Ganesha, o cara. É o segundo. Então, mas o que acontece? Na mitologia grega, tem uma deusa ou uma bruxa, a tal de Circe. Vocês conhecem? Tem até na DC essa personagem, a DC. Cara, ela tem na DC e na Marvel. Então, ela transformou os homens de Ulisses em porcos. Exato, ela transforma homens em animais. Os marinheiros que aportam na ilha dela, atrás de abastecer os suprimentos, as provisões do navio, ela transforma os caras em animais. Cersei? Só... É Circe, né, não? É. Não, se for Cersei, é a mãe do Joffrey. Pelo amor de Deus, né, porra? Puta merda. Ai, caralho. Ai, caralho. Vamos voltar pra porra da Sony, depois a gente fala de God of War. Cara, você vê como é foda, né? Vamos falar da do Sony... jogo depois, né, porra? Não, entramos na conferência da Sony em segundos, fomos pros jogos, porque eles não falaram nada. A única coisa assim, fora de jogo que eles falaram foi o contrato que eles fizeram com a autora do Harry Potter, né, pra fazer jogos dentro da franquia do Harry Porco, e um tal de Wonderbook, que é um negócio de realidade aumentada, que é uma inutilidade. Foi. Eu acho que é pra fazer jogos de um outro livro que ela tá escrevendo, cara. Eu acho que não é de Harry Potter, não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Bom, Inferno, eles vão dar um reboot no Harry Potter. O Harry vai ser gay agora. Vai usar varinha no cu. Mas eles já... Ah, não, é assim, é o Book of Spells. Isso é um jogo meio aplicativo. Mas assim, a Sony, o que ela falou? A Sony falou que eles são fantásticos, que o crossplay, que é você usar o Vita com o PS3, é a coisa mais sensacional do mundo. Isso. O programa... que o programa PlayStation Plus tá fazendo um sucesso do caralho. Oh. Eles estão dando descontos em vários jogos, né, cara? É, e que os membros vão ganhar 12 jogos grátis do nível de Infamous 2. Cara, até eu tô pensando em fazer parte do PlayStation Plus, viu? Cara, ganha muito jogo grátis. E é bom falar da novidade pro Brasil, né, cara? As novidades pro Brasil. É legal porque você tem desconto na maioria das compras e você ganha vários jogos. Se você jogar bastante, vale muito a pena. Como eu sou um verme de 33 anos nas costas, que tem que pagar a porra da casa sozinho, não tem uma merda nenhuma, até eu penso duas vezes, assim, mas porra, eu fico realmente. Eu penso muito, assim, em fazer parte do PlayStation Plus, cara. Tem jeito de coisa que vale a pena mesmo. E Léo, complementando o que o Inferno disse, a Sony vai baixar para R$149 os jogos lançados inéditos, né? Tava numa faixa de R$199 lançamento. Aí caindo pra R$149 já é uma ajuda, né, cara? Porra, com certeza, cara. Se... Pro pessoal que não tem o Play 3 desbloqueado, né? Tipo, é uma mão na roda. Teus bucaneiros malditos, piratas. E a Sony também falou que vários jogos vão ter, eles chamam de localização total no português brasileiro. Eu não sei se isso se refere a dublagem ou só a legenda. Dublagem. Pelo menos os exclusivos da Sony são todos dublados. Eu tenho aqui o Uncharted 3 e ele é totalmente dublado. Uma dublagem bem porca, mas é dublado. Então, eles estão... Eles vão expandir esse leque de opções. E pra América Latina eu vou lançar uma caixa de God of War com 5 jogos, que é a série Omega. Não. Omega. Não. São só 3 jogos. 3 jogos? Eu tô por fora dessa porra toda. Não vi, você é um cachista maldito, Inferno. Você é um cachista maldito. Caralho, começamos a falar do Kratos de novo, porra. Tá foda. Você é foda, caralho. Chupa a mão, filho da puta. Bom, nada mais a dizer da conferência da Sony em si, né? Os caras não falaram nada, todo mundo saiu meio broxado de... Não, teve dois bons jogos que eles anunciaram. Não, fora jogo... Ah, tem os exclusivos, é os exclusivos também, Léo. A Sony investiu muito nos exclusivos. Sim... The Last of Us, não é isso? Isso. The Last of Us só sai no ano que vem, né? Mas... Mas é um exclusivo, né, da Naughty Dog, a mesma que desenvolveu Uncharted. Sim. Ah, vão sair alguns clássicos interessantes pro Vita que eles anunciaram, que foi o Ark The Legend, Tomb Raider... Do PS1, né, do PS1, não é isso? Isso, exatamente. O que mais? Ah, tem algumas coisas, mas eu quero falar na hora que falar de jogo. Então, bom, tecnologia... Praticamente não se falou em nada na sua. É nem sinal de um Play 4, né, bicho? Não, não é aquilo que eu falei. Era isso. Cara, eles já falaram lá atrás, esquece, não vai ter Play 4. E, cara, ainda tem hardware pra queimar pra caralho o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 é uma maquininha muito encardida pra programar. Ele é horrível de programar. Então, só quem consegue tirar o suco mesmo é o pessoal da própria Sony. O pessoal da third parties reclamou bastante. Sempre reclamou que ele é muito difícil. Bom. Mais exclusivos da Sony que a gente possa comentar. Além do Last of Us, eu não tô lembrando, mas tem mais outros exclusivos, cara. Tem. Super Smash Bros. Da Sony. Porra. Ah, o PlayStation All-Star Battle Royale. Ah, cara, tá muito Smash Bros. Velho. É descaradamente copiado. Cara, joguinho bunda esse, né? Qual, Inferno? O Smash Bros? O Battle Royale, pô. Pegar os personagens mais famosos e botar pra brigar entre si. Ah, fala sério. Cara, a Nintendo faz isso maravilhosamente bem com o Smash Bros, velho. Mas a questão é que a Sony nem disfarçou a cópia, entendeu? É exatamente a mesma jogabilidade. Os Nintendettes vão ficar loucos, né? Porque todo mundo sempre fala que a Sony copia todo mundo e não sei o quê. Não, cara, o controle da Sony até hoje é o controle do Super Nintendo. Eles só deram uma puxadinha na lateral pra ficar mais fácil de pegar, mas a Sony sempre... Cara, quer coisa mais cópia do que aquela porra daquele PS Move? Uhum. Não, meu Deus, é... Bom, enfim, os caras são descarados mesmo, foda-se. copiam e todo mundo sabe que copia e ninguém fala mais sobre isso. Então, dane-se. Mais algum exclusivo que vocês queiram falar? Vamos para a próxima conferência? O Beyond Two Souls, né, que a gente viu, que é da produtora do Heavy Rain, que tem a Ellen Page fazendo a personagem principal, que é uma adolescente com poderes paranormais. Parecia ser bem tenso o negócio, bem no estilo de Heavy Rain mesmo. Não, cara, e as expressões sociais... É impressionante, né? Cara? Aquela qualidade, né, que a gente já conhece. Exatamente. Ele é exclusivo da Sony, Inferno? Você lembra? Eu não lembro de se ele é exclusivo da Sony. Beyond Two Souls, acho que é exclusivo sim. Eu só não lembro se Last of Us, que é um puta jogo. É exclusivo. É exclusivo? Então, é exclusivo. É da mesma desenvolvedora de Uncharted, a Naughty Dog. Cara, esse jogo é sinistrão, cara. O bicho, depois a gente fala sobre ele com mais calma, né? Aham. Vamos, já que a gente tá falando dos Nintendettes, vamos pra conferência mais vergonha alheia que teve na porra da E3, que foi a conferência da Nintendo. Cara, você não pode falar isso. Por que eu não posso falar isso? Porque nenhum jogo que é lançado de início pra consoles fora toda a capacidade gráfica do console. Mas é verdade isso. Ué, você não pode falar que ele é uma merda. Verdade, mas o console deles é um Wii HD rapinho. Nossa, as Nintendo pira. Cara, a conferência da Nintendo foi assim. Sabe quando você tá dando aquela... Você começou a dar uma foda gostosa. Você tá pra gozar, vem um desgraçado, bate na porta e te interrompe. Ou a moleque Flávio história e foge. A moleque Flávio história. Ou teu namorado está em cima de você e liga também pra ver futebol. É, tipo, cara, quanto tá chegando? Foda-se. Ele dá aquele tapa na testa assim, caralho, o jogo! Aí pula pra fora assim, liga a TV. Exato, foi isso, cara. Seu namorado é preguiça contigo, Léo? Viadinho, filho da puta. Viado. Isso é uma coisa do caralho, cala a boca. Cara, é mais fácil a minha namorada parar no meio e perguntar do jogo do que eu, porque eu sou um verme, um cenário de futebol e ela gosta. É, pelo visto, ele também não sabe nada de sexo, deu pra ela fazer isso. Desculpa, Léo, te amo. Desculpa. Bem jogado. Bem pensado, eu tenho que reconhecer essa. Foi bem pensada. Não, mas isso é porque você tá com tuberculose. É compreensível. Exato. Cara, esfriou a porra do tempo, a minha garganta começou a ficar fodida de novo. Eu vou morrer, cara. Eu tô muito errado. Ele é bom, cara. Atrapalha ele é o peru, fora isso. Puta. Ah, o senhor é um brincalhão. Mas vamos falar de Nintendo. Chega de zoar o Leonardo e vamos falar de Nintendo. Foto do Dadá, Léo, é você, meu amigo, desculpa. Ah, claro. É, mas de jeito, né? Caralho, puta, eu sou um Dadá cover, velho. Eu sou muito merda mesmo. Você é o backup do Dadá, velho. Backup do Dadá, caralho. Enfim, cara, a conferência da Nintendo começou legal, assim. Chegou até a empolgar, mas de repente você fala, puta, sério? Sabe que eu puto com esse negócio da Nintendo? Pô, ela lançou o 3DS, né? Não tinha jogos, assim, basicamente prontos pra isso. Aí começou a fazer remake. Foi fazendo remake, lançando. Aí depois lança o Wii U. Bicho, remake remake não, né? Vamos relançar o Batman Arkham City pro Nintendo. Pro Wii U. Não, Cris, mas agora é muito melhor, cara, porque você acessa o inventário pelo Gamepad, cara! Oh. Ah, você controla o Batman pelo Gamepad, cara. Oh, então você tem que ficar igual um retardado olhando pra tela da TV e pra porra da tela do Gamepad. Cara, eu tenho muita bronca desse Gamepad por causa disso. Gente, imagina o Dadá jogando o Wii. A cabeça dele, ele cai. Ele vai sangrar, velho, na hora que ele estiver jogando. Ele vai entrar em coma. Que coisa pra fazer ao mesmo tempo. Olhar pra tela do Gamepad, olhar pra TV. Meu Deus, o Dadá vai morrer. Dadá, não compra esse negócio. Cara, você vai ver o Dadá com o Gamepad em cima do móvel e ele chacoalhando a TV, sacou? Porra, mano. Enfim, cara, eu não entendo, mano, eu não entendo. Que louco isso aqui, mano. É pra atender ligação isso aqui, mano? Onde é o botão de atender? Mas não tem nada que fala que abate um homem é lésbica. Não, mas nunca teve nada declarado. Exceto que estão entrando na casa dela, encontrando dois sutiãs e ela com uma mulher na cama, mas não mostrou ela. Ai, meu Deus, já tô jogando Wii U. Dada, nós te amamos, tá? Não, não amamos não. Nem o Ban, ele fez qualquer... Eu não amo, mas não. Vamos voltar, né? Chega de zoar o Dadá, vamos voltar pra Nintendo, depois a gente zoa mais ele. Por enquanto, exato. Eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, vocês viram quanto tempo dura a bateria da porra do Gamepad? Não. Puta merda. No máximo 5 horas. Eu li o seu post, Léo, eu vi. Obrigado por ler meu post, que é do inferno no meu. Nada, Léo. Eu não. É dois coraçãozinho, Leozinho. Não, ele dura umas 5 horas, o inferno. Isso com configuração... Com brilho no mínimo, cara. Não, detalhe. Não, uma carga completa, são 2 horas. Nossa. Agora imagina você... uma das coisas que me incomodava no 3DS, no lançamento, era a bateria, que é mais ou menos isso, dura umas 5 horas. Porra, pra um portátil é foda, você andar com o negócio, né... É plugado o tempo inteiro. Mas o 3DS, você enfim consegue jogar com ele na tomada. Agora o Gamepad, que é um negócio que você vai ficar chacoalhando que nem um retardado. Como você... Não tem como. Não, detalhe, a bateria já era. Você vai parar de jogar e botar pra carregar. Acabou. Não. Detalhe, esse consumo dele e a tela nem é HD, tá? É aquela telazinha, acho que no máximo é 720. Ah, e tem outra. Você... É verdade. É verdade, verdade. Mas tem outra. De início, quando foi anunciado o Gamepad, que foi aquele negócio que todo mundo estranhou, foi-se dito que o Wii U só ia suportar um, por uma questão de largura de banda do Wi-Fi dele. Agora eles anunciaram que não, ele vai suportar 2. Porém, a taxa de frames vai cair de 60 para 30 quando tiver 2 gamepads sendo usados ao mesmo tempo. Ah, aí sim. Ah, beleza, né, cara? 30? Porra. Cara, quem joga em PC sabe que 30 é uma merda. Caramba, bicho. 30 é qualidade de novela da Globo, assim. Porra. Não, né? 30 quadros por segundo é pouco, cara. É pouco. É perceptível. Cara, 30 quadros por segundo é Thundercats. Pessoal, mas olha só, isso pro jogador casual tem, foda-se, não? O foco da Nintendo sempre é a porra dos jogadores casuais. Ela tá meio que cagando pro jogador, o tal do jogador hardcore. Eu não digo que ela não, tá cagando, mas... Não, ela... senhor, porque vai ter Batman Arkham City pro Wii U. A imagem, o gráfico dele vai ser a mesma coisa que se viu no Play 3 e no Xbox, né? Não, menos... não, Play 3 e Xbox ainda tem qualidade melhor do que o Wii U. É que eu vi uma análise que fizeram por aí e disseram que não deixa a desejar nada que se viu nesses dois, entendeu? Cara, hoje, né, o Chris, tem que considerar que esses videogames tem quantos anos? Tô indo aí pra, sei lá, 6, 7 anos, né? Então, exato, tu falou uma coisa importante. A Nintendo tá lançando um console que aparentemente, em lei inferno, ela aparentemente chega na qualidade, na capacidade gráfica do Play 3 do Xbox, estão o quê? Há 6 anos no mercado. Não, aí você tem que ver uma coisa, né? Ela tá entrando na 7ª geração agora. Não, não, você tem que ver uma coisa assim. Entre aspas. Deixa eu falar, bicha. Desculpa. Tá tranquilo. Então tá, então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Você tem que ver uma coisa, o desenvolvimento do jogo pro console, né? Então, por exemplo, o Batman Arkham City, eles pegaram agora pra desenvolver pro console, então não tá todo o potencial do jogo formado. Em compensação, você tem todo o potencial do jogo no PS3 e no Xbox. Aí fica até um pouco complicado comparar. Porém, o que eu li no G1, foi no G1 que eu li, é que o jogo do Arkham City ainda não estava muito bom, mas tem essa questão, né, de não conseguir explorar ainda todo o potencial que o console tem a oferecer. Cara, eu não me incomodo com a questão gráfica, eu realmente não me incomodo. Um jogo bom com gráfico mais fraco sempre vai ser um jogo bom. Então, um jogo meia boca com gráfico foda, ele vai te impressionar nas primeiras jogadas e depois ele vai ser deixado de lado. A questão é a seguinte, a Nintendo tentou fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Wii. O que que foi? Eles falaram, não, eu não vou seguir pro lado do HD porque eu vou competir com dois caras, vou pro outro caminho. E de repente eles criaram um sistema de controle que, cara, que você batia o olho e entendia como funcionava. Uhum. E todo mundo comprou a ideia muito fácil. Agora não, tá sendo o contrário. O Regis aí Filmes, ele passou a conferência dizendo: gente, vocês precisam começar a jogar pra entender. Vocês precisam começar a jogar pra entender. E ninguém entende porra nenhuma. Você vê que o pessoal pega aquela geringonça na mão e fala: tá, e agora? O que eu faço? Nossa, tem que fazer um curso. Porra! No post seu tem uma menina carregando o gamepad, né? Que parece um tablet. Você falou que o jogo é servindo a sopa. É, o sirva a sopa. eu acreditei, cara. Porque eu já vi cada jogo casual. Que puta merda, velho. E ela realmente tá segurando aquela porra como ela se fosse derramar alguma coisa. Sacou? E ela tá andando ainda em cima da balance board. Porra, sei lá, velho. Ela tá se pesando pra ver se a sopa que ela vai comer vai engordar ela muito. É, porque ela é gorda, ela é gorda. Não, eu gosto muito da Nintendo, mas às vezes eles me deixam meio triste. Assim, olha só, só deixa claro uma coisa aqui, ô Léo. O jogo ser bom e o gráfico ser aceitável, tudo bem, cara, mas se a Nintendo tá propondo a lançar um console novo, porra, faz um console que tenha qualidade gráfica compatível com um Play 3, um Xbox, você já tá aí no mercado, ué. Aí tem aquilo também, né, cara? Eu não sei qual que é o... Vai fazer um Wii 2.0, caramba, pô. E tem aquilo também, né, Creed? Porra, se eu compro um console de R$2.000, eu quero gráfico fodão, eu quero encher meus olhos, sabe? Claro, não. Lógico, a Nintendo erra. Erra! Vamos ver o que a gente mais... Cara, Nintendo é a mais constrangedora de todas. Por que as pessoas que fazem os trailers dos jogos da Nintendo agem como idiotas? Eu não entendo isso, sério. É porque os jogadores casuais são idiotas? Mamilos são muito polêmicos. Cara, assiste o trailer daquele sim. Velho, que vergonha que me dá. Assim, aquele... de ver aquelas pessoas dançando e sorrindo assim com... Aquele joguinho, cara, Nintendo Land. Que merda é aquela, cara? Sabe o que é aquilo, inferno? São Wii Sports. Aquilo é tipo um pequeno tutorial pra você aprender a mexer na bagaça. É, exato. Uhum. É o Wii Sports. Caralho, é uma merda, cara. Aquilo é o Wii Sports, cara. Assim como o Wii vinha naquele bundle com o Wii Sports pra você aprender a mexer com o emote, vai vir com esse Nintendo Land. Só que o esportes é divertido pra caralho. Você se diverte bastante. Óbvio, jogando com outras pessoas. Não é um jogo pra você pegar sozinho e passar o dia jogando. A ideia do Nintendo Land é exatamente essa. E tem uns joguinhos até bacaninhas, mas são joguinhos. É, tem que limitar isso. Mas assim, é o que eu falei, cara. É o esportes. O foco é esse. Entendeu? E outra coisa também, Léo, que a Nintendo, bicho, ela... exclusivos é só basicamente Mario, Zelda, nem o Metroid é da Nintendo, né, gente? Sim, eu fiquei putaço, cara. Nem teve nada do Metroid pro Wii U, teve alguma coisa, não? Ó, não vi, teve, cara, não. Só teve Mario. Ah. Teve aquele Lego. Não, assim, de franquia da Nintendo. Ah, da Nintendo. Nintendo. Exclusivo da Nintendo. Teve Mario e Pikmin. É, assim. Aliás, Pikmin tá bonitão, cara. Mas eu não curto Pikmin, não. Teve Mario e Pikmin. Aí você pensa, pô, franquia da Nintendo. Gente, é um console que vai ser lançado no ano que vem. Em tese, os caras tinham que estar vindo forte. Você não tem Kirby, Zelda, Metroid, Pokémon. Pô, Zelda é muito foda, cara. Smash Bros. Kid Icarus, que tá forte. Acabou de vir de um jogo forte do 3DS. F-Zero, que já tá indo pra segunda, que passou uma geração sem ter nenhum jogo. Ô, Léo, os caras têm umas franquias fortíssimas. Ah, não, ô Léo, Peraí, o Inferno ia falar alguma coisa. Não, diz fala, aí, Cris, fala. Não, é que eu lembrei agora do tal do Zombie U. Vocês viram sobre o jogo? Sim, é. Mas a gente fala dele, mas eu quero falar dele, cara. E... Eita, mas ele é exclusivo da Nintendo, né? Ah, obviamente, a jogabilidade... Bom, o nome dele tem o U, né? Então, mas só que querem, a desenvolvedora pensa, daqui a 6 meses, passar ele pra Play 3 e pra Xbox. Ah, muito bem. Parabéns, campeões. Ele vira Zombie 360 e Zombie 3. Não, né, cara? Não, cara, eu queria falar uma coisa sobre a Nintendo, cara. Então é o seguinte, o mercado hoje tá meio que segmentando em dois grandes grupos. Você tem aquele grupo mais hardcore que exige um console de ponta, com gráficos de ponta, né, que joga jogos pesados. E você tem aquele grupo casual que tem uma infinidade de gadgets para jogar. Pode jogar no smart, pode jogar no tablet, pode jogar nos portáteis como PS Vita, como DS3, pode jogar no computador, em rede social, cara. Hoje em dia você consegue jogar no seu navegador, você abre o Chrome, tem o Chrome, o Web Store, você baixa o joguinho lá. Eu quero saber aonde que a Nintendo se encaixa, porque ela não consegue acompanhar Microsoft, Sony, e tá querendo fazer algo que tá além dos jogos casuais. Eu quero saber onde é que a Nintendo se encaixa no mercado hoje, porque a Nintendo parece que tá completamente deslocada do mercado. E vai acabar comendo poeira. Já tá comendo poeira. A Nintendo teve prejuízo no ano fiscal passado, né? Esse ano ela teve lucro, mas por causa da desvalorização do iene. Agora, que a Nintendo não tá bem, não tá. Eu quero saber onde é que ela se encaixa. Cara, a Nintendo... o lance é o seguinte, a Nintendo... É uma coisa até que eu já comentei no outro dia. A Nintendo sabe fazer... jogo pro cara hardcore. Na verdade, o que eles tentam é dar uma de pizza. Fazer o jogo acessível pra pessoa que é completamente nó cega, mas também ter o desafio pro cara mais hardcore. Os dois Mario Galaxy são um exemplo. É muito fácil você terminar o jogo, mas é difícil pra caralho você fazer tudo que o jogo oferece. A questão é que assim, a Nintendo tem um sério problema com relação a third party. A grande força da Nintendo são os títulos próprios, sempre foi. Não, a Nintendo não pode contar com os títulos, praticamente não pode contar com os títulos de outras desenvolvedoras. Assim, ela tem bastante coisa de outras desenvolvedoras, mas não são, os títulos parece que não tem tanta força quanto os títulos da própria Nintendo, sacou? Ah, tá, entendi. Uhum. Normalmente outras desenvolvedoras colocam jogos que são multiplataforma, então você pode jogar de qualquer forma em outro. E dificilmente você tem um jogo third party que é realmente bom e que é pra Wii. Isso aconteceu poucas vezes na geração passada. E tá com uma cara de que vai acontecer menos ainda agora. Porque é o seguinte, pra desenvolvedora é muito mais interessante ela fazer um jogo multiplataforma. Óbvio, ela vai vender mais. Quando você pega um hardware muito específico, como é o caso do Wii U, você fica meio rendido. O caso do Zombie U, por exemplo, como que eles vão transpor? A jogabilidade é totalmente dependente do gamepad. Como que eles vão transpor aquela porra? Uhum. Ah, Léo, agora eles transpuseram o Arkham City pro Wii. Vai virar remake. Não, mas aí eles acrescentaram, Pepe. Eles pegaram as... É diferente. Eles montariam na série e jogaram assim no gamepad. Nesse caso é o contrário. Eles têm uma traquitana que faz milhões de coisas no jogo e vão tirar ela. Vão ter que substituir de alguma forma. Entendo. Sim. Algo mais a dizer da Nintendo? Já xingamos bastante, não? Eu não entendo. Tudo... O Regis Pius aí, a Amy, que é o presidente da Nintendo da América, eu acho que ele é o presidente da Nintendo da América, é sempre o manezão aqui das caras, ele é muito vergonha ali, eu só queria dizer isso. E toda... Olha, eu tenho... Tem o quê? Diga. Tem o quê, né? Que puta idiota, acabei de perguntar se alguém tem mais alguma coisa a dizer. Não! Porra, Dada! E agora, desculpa. Não, pergunta idiota minha. Continua, vai, fala. Então... saiu aqui as especificações do Wii U, né? Que todo mundo, assim, tava doido pra saber qual era da parada. Aí a Nintendo divulgou aqui, né? Aí tá aqui a data de lançamento final de 2012. O Mo vai ter o presente de Natal dele. é, peso CPU aqui, olha, processador multinúcleo IBM Power, mas não falou nada, só falou que é um processador multinúcleo IBM Power, mas não falou. Quantos núcleos? Dois núcleos, quatro núcleos, qual frequência de operação? Um e meio, sei lá, GPU AMD Radeon, Radeon, não sei Radeon. Qual é. Olha, memória flash interna, mas não deu valor, não deu nada. O armazenamento vai ser suporte para cartão SD e armazenamento USB. Que mídia? Mídia Blu-ray própria da Nintendo? Ou só o cartão? Não sei. É isso aí? Mídia própria. Resolução Full HD. Aqui tá aqui, ó. Mídia suportada. Discos do Wii e Wii U. Ele vai ser retrocompatível, né? Vai. Sim. Tudo vai ser retrocompatível, né? Os acessórios também, né? Sim. Esse aqui não fala muita coisa, não. O processador multinúcleo IBM Power. Isso não quer dizer nada. Quantos núcleos? Mas vai ser núcleo físico mesmo? Ou aquela tecnologia tipo Hyperthreading que a Intel tem? Entendeu? Não quer dizer nada. AMD Radeon. Mas qual Radeon? Qual seria o similar a ela no mercado? Porra, o Radeon tem uma família imensa. Não quer dizer nada. É. Além também de ter lançado um controle convencional, né? Parecidíssimo com o da Microsoft, né, Léo? É, cara, isso aí é pra jogo hardcore, né? Aí, aquilo, você quer jogar hardcore no seu console Nintendo? Tudo bem, então toma um controle que é igual ao do Xbox. Ah, depois a Nintendo não copia, tá vendo? Aí é só a Sony, cara, que copia assim, todo mundo. Vergonha alheia total agora. Acho que foi foda. Deve ter sido muito constrangedor quando ele mostrou a foto, né, bicho? Foi, cara, eu me senti... Inverteram a posição do analógico, né, cara? É constrangedor demais. Não, cara, acho que não. Acho que tá igualzinho do Xbox. Não, Léo. Eles inverteram a posição do analógico direito, se não me engano. É verdade, eles inverteram assim. Nem reparei esse detalhe, mas, porra, cara... Depois fala que o chinês de toque é piratia tudo, aí o povo reclama. Mas são os filhos da puta mesmo. Bom, senhores, acho que a gente já meteu o pau em todo mundo. Vamos... De modo geral, começar, né? Chamaram a atenção. Quem quer começar? Quem? Eu quero. Também quero. Então começa, moça. Inferno falou primeiro. Inferno, vai! Então dá o cu nele primeiro também, porra. Cara, tem... Agora? Hã? Vai, fala da porra do jogo! Tira na porrinha, quem perder vai dar pra mim. Um jogo que chamou muito minha atenção, cara, que eu gostei assim pra caralho, fiquei seco pra jogar, mas eu acho que vai ser exclusivo pra Sony, The Last of Us. Caralho, é um jogo pós-apocalíptico, né? Uma praga dizima boa parte da raça humana, só sobra assim uma meia dúzia de gato pingado e tem que lutar pela sobrevivência. Pouca comida, pouca água, né? E lei do mais forte. Aí você tá na pele de um cara que tem uma... que acompanha ele, uma criança. No trailer você entra por um prédio abandonado, aí lá tem uns caras que estão revirando para ver se acha comida, né, ou munição. E aquilo, todo mundo é inimigo de todo mundo, né? O cara que tá com a criança, bota a criança de lado, e ele já chega matando, já chega pegando o primeiro lá e quebra o pescoço, aí o segundo dá um tiro. Aí no último cara, que consegue derrubar ele, a criança vem por trás e mete a faca nas costas do cara. O jogo, assim, muito violento, muito... É aquilo, é um jogo difícil, tá na cara que é difícil, porque você tem pouca munição, poucos... Pouquíssima munição, né? Você tem que ter estratégia, né? Saber se esconder, saber a hora de acertar de atacar. É, o jogo parece ser bem difícil. Muito contato físico também, você não fica dependendo da arma. Você tem que sair na porrada, usar as quinas da mesa pra bater a cabeça dos teus inimigos. É, meu amigo, é, bicho, pega. Muito stealth, né, cara? Você tem que saber se esconder pra atacar na hora certa. Parece ser e a garotinha te ajuda durante a batalha, né, Inferno? Ajuda. Nem que seja pra ser um saco de pancada pra você revidar e reagir, mas ela serve pelo menos pra isso. Tem a hora que o cara ia tomar um tiro no meio do peito, mas ela tá com uma pedra no agressor, né? Dá tempo de você chegar lá e dar uma porrada no agressor. O jogo parece... Exatamente. E bonito, muito bonito. Assim, os efeitos, cara, de água e tal, o peito batendo, muito legal. A desenvolvedora é a mesma que fez Uncharted, que tem outro exclusivo pro Play 3, que é um jogo também maravilhoso. Se um dia eu vou levar o Play 3, vou levar pra você jogar aí, Inferno. Cara, o jogo é perfeito. A riqueza de detalhes que tem no cenário. Você já jogou, Léo, Uncharted? Cara, não tive chance porque eu sou um pobre de merda, mas eu sei bem o que se diz do Uncharted. Meu Deus. Quando tu puder, tu compra um Uncharted 2, cara, ou 3, bicho. O 3D, o Uncharted 3, hein, jogar ele em 3D, cara, é uma coisa absurda. É que a riqueza de detalhes que tem nos cenários, cara, é algo assim fantástico. É a Naughty Dog, é uma desenvolvedora foda. Esse jogo promete muito. É uma mistura de Uncharted com The Walking Dead. Porque o pessoal não é meio zumbi, nem inferno, é tipo um fungo que deixa o pessoal, as pessoas meio piradas, meio violentas, né? É uma coisa assim, não é bem zumbi, né, o jogo. Uhum. É, pelo que eu... As pessoas são bem assim, bem conscientes, bem rápidas, né? Bem assim, quase naturais, não é aquela coisa cadavérica que se arrastando, mas é mais ou menos por aí o clima do jogo, né? Uma mistura de Uncharted com The Walking Dead. Vocês viram Beyond Two Souls também? Eu vi só o trailer. Teve algum gameplay, não? Não, foi só o trailer mesmo que apareceu. Que isso, cara? Que trailer foi aquele, né, cara? Sinistrão também. Fala aí, Chris, fala aí do jogo. Cara, eu dei mais atenção pro The Last of Us, mas... Claro, pra mim, dali que eu tenho um Play 3, pra mim eu tô interessado nesse e no novo Deus da Guerra. Muito bem. Mas já que tu viu, fala aí tu, pô. É o seguinte, é a história de uma garota paranormal, ela tem poderes paranormais, e ela é perseguida pelo FBI. É, aí a cena do jogo, ela tá numa... tipo um posto de fronteira, uma coisa assim, com aquele xerifezinho da cidade e tal. O xerife tenta conversar com ela, saber de onde ela veio e tal, só que ela tá meio em estado catatônico, né? Ela tá em choque, ela não fala nada, ela nem pisca, mas você vê a tensão no semblante dela. Aí ela... quando ele chega perto dela, a caneca de café do xerife começa a tremer e é arremessada na parede. Engraçado que o xerife fica meio assim, né? Não se surpreende. Não entendi essa parte. Aí ele sai do escritório. No que ele sai, a SWAT chega e cerca o escritório todo. Né? Quando eles estão se preparando para abrir a porta e tacar a bala na menina, aí acaba o trailer. Apareceu ser bem intenso. E muito, muito parecido com o Heavy Rain, né, cara? Que é da mesma produtora, muito parecido. E a menininha é dublada pela Ellen Page, que é uma... Ellen Page e tal. O rosto dela é parecido também. É, né? Muito parecido, sim, né? Visualmente ela é muito parecida com a Ellen Page também. Mas agora deixa o Bayon do som, segundo a pronúncia do inferno, e... vamos falar de Zombie U, cara. Puta, Zombie U é foda. Zombie U é um dos poucos jogos que me convenceu de que o Gamepad pode ser uma boa ideia. Assim, pra quem não viu, é um jogo de zumbi, obviamente, com esse nome. Com a diferença... escrotíssimo, né, cara? Zombie U. Eu prefiro não pensar muito nisso. Com a seguinte diferença, ele tem algumas coisas bacanas. Quando você cria um personagem pra jogar, ele só tem uma vida possível. Quando ele morre, ele vira um zumbi. Você tem que criar um segundo, um próximo personagem. Eu lembro disso. E quando você tá andando, você pode encontrar o zumbi que era o seu personagem anterior. Puta merda. Então, por exemplo, você tá numa missão. Eu tenho que ir lá na, sei lá, delegacia de polícia pegar um item. Eu fui com meu personagem, fui lá, entrei, consegui entrar, matei alguns zumbis, mas puta, morri. Quando eu ia pegar o item que eu tinha que pegar. Puta merda, eu vou jogar com outro cara, eu vou até lá, tudo que eu fiz anteriormente tá feito. Uhum. Chegando lá, o zumbi do meu personagem anterior, inclusive, vai estar por lá, e eu posso completar a missão com outro personagem. Eu achei isso, porra, bem sacado pra caralho. E o uso do Gamepad me parece interessante, ao contrário de outros jogos. Você pode... escanear as coisas com o Gamepad apontando pra tela. Você pode atirar de longe. Tem umas coisas bacanas. Tipo, um sujeito de um site tava testando. O que aconteceu? Ele tinha acabado de matar uma porra de uma zumbi e foi escanear a zumbi com o Gamepad. Enquanto ele tava escaneando a zumbi com o Gamepad, ela deu um surto, ela acordou de novo. Só que no Gamepad, que o cara tava olhando. Então o cara quase largou o Gamepad no chão de susto. Entendeu? Agora, cara, me diz uma coisa. É necessário o Gamepad pra isso? Você não poderia ter no próprio jogo, na própria tela, ter um sistema, sabe, fazer tal, tipo do Batman, visão de detetive e tal? Ele tem mais gadgets, ele tem um scanner. No, cara, na tela. Eu acho uma inutilidade, cara. Se eu não me engano, ele tem. Não, com certeza. Mas é. Os caras estão tentando aproveitar o recurso, né, cara? O recurso tá lá, vamos tentar usá-lo. O uso de inventário. Bicho, o uso de inventário é ali, é online. Enquanto você tá mexendo na tua mochila lá de apocalipses, as coisas estão acontecendo na tela. Você não pode tá bobeira. Eu achei interessante, eu achei bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa história de você jogar, na verdade, com várias pessoas, conforme você morre. Léo, eu vi o trailer do jogo, eu achei interessante o trailer. Mas gameplay, alguém viu algum gameplay? Eu vi algum trechinho assim, eu achei bem feiozinho, sei lá, cara. Você achou? Ó, tem uma foto. Não, não achei feioso não, cara. Eu achei que tá com uma qualidade bem legal. É que são zumbis. É que são zumbis, Chris. Zumbis são feios. Ele tá com uma qualidade digna dos... Assim, dos jogos da metade da geração atual assim, falando de PlayStation 3 e Xbox, cara. Não tá ruim, não. Eu achei que tá bem, bem bom. Eu vi o do Lego, né? Achei assim, parece ser divertidinho. O Gamepad pra mim parece um negócio inútil, porque os inventários e tal, é tipo coisa que faz a menor diferença. Mas o jogo em si parece ser legal. Porque ele é um mix, né, cara? Você tem a parte de luta, você tem a parte que faz parkour, você tem a parte de perseguição policial. E é bem divertidinho, assim. Parece ser um jogo interessante. Eu achei bem legal o Lego City, cara. Achei bem legal mesmo. Você pode ficar vagando, fazendo merda o tempo inteiro. Você no caso é um policial, né? Então você é o... Mas ele tem toda a cara desse mundo aberto. Não, mundo aberto. E justamente por ser mundo aberto, te dá várias opções, né? De escalar, de lutar, de stealth, né? De achar itens pela cidade. Parece ser um jogo bem com muitas opções, parece ser interessante. Mas agora eu quero que o Creed fale de um jogo que ele achou legal. Cara, Tomb Raider. O retorno da Lara Croft. Despeitaram ela, sacanagem. Não, além de despeitarem ela, eles deram meio que uma vestida nela. Vestiram ela, né? Que ela tá com calça agora, né? Cara, não. Não, e ela tá bem. Ela tá bem mais jovem, mais insegura, virgem. Tá uma coisa assim, mais. Mais frágil. Ela tá meio que início de carreira nesse. É um reboot total. Que nem fizeram também com o Devil May Cry, né? Que orientalizaram o personagem e rejuvenesceram ele, mudaram totalmente o visual dele, né? Mas a Lara Croft, ela tá, cara, tá muito interessante. Pelo menos o trailer que a gente viu, o gráfico tá fantástico. Ela tá se fudendo bonito, né? Porque ela tem que improvisar uma arma com os restos que ela encontra nos destroços onde ela tá. Fazer um arco e flecha. Fazer um arco e flecha. Ela era Batman, que ela era antes, né? E ela presta. Que ela tem mais personalidade também. Eles estão desenvolvendo melhor, assim, a história dela, né? Desenvolvendo mais quem é a Lara Croft, né? Deram mais, assim, profundidade pra personagem. Isso parece ser bastante interessante também. Você ficou triste na parte que ela mata o viadinho? Eu não lembro muito bem disso, não. Ela mata o viadinho. Que sem vergonha essa bichinha! Já não gostei mais do jogo, a Lara Croft é homofóbica. É homofóbica, exato. Ela tá com fome, assim, ela tá na mata, né? Aí aparece um viado, ela tem que comer, né? Ela vai, pô, mata o viado. Só que ela pede desculpa, cara. Desculpa, viadinho, mas eu tenho que te comer. Você não viu isso, não? Ah, patético. É que inferno, é tanto trailer, cara. É tanto vídeo, cara. Você fica doido, assim. Mas assim, além de rebutarem ela, deixando mais jovem, mais vestida e despeitada, ela virou uma... O que que ela virou? Uma mala. Uma mala? Pô, é foda. Inferno! conta, fale conta. De mais um jogo. Um jogo, tá? Não dois, como você fez quando eu te dei a palavra há pouco. Watch Dog. Watch Dog. Watch Dog. Caramba. Inferno. Você não vai deixar eu falar essa bicha. Não, eu vou deixar, só vou abrir um parênteses aqui. Abre que eu entro, vai. A maioria dos jogos, se repararam que a maioria dos jogos na E3 são todas continuações, né? Só que teve não, essas grátis surpresas aqui, né? Não, senhor. Last of Us é novo, Beyond Two Souls é novo. Os jogos da Nintendo, a maioria são novos também, tirando o Pikmin. Não, teve muita novidade, cara. Claro, tem que a impressão que eu tive que a maioria é continuação e jogos e novidades foram poucas, cara, em relação a teve muita novidade surgindo, cara. Claro, tem a continuação. Teve novo Need for Speed, teve um novo. O Forza, cara. O Need for Speed Burnout Paradise? Que tem mas esse aí é chulé. Agora, o novo Forza é interessante, né, cara? Porque ele foge completamente da característica do Forza. Né? Ele pode ser considerado uma novidade, porque ele não segue a sequência. Ele é um jogo tipo GTA, né? Só que com corridas. O Need for Speed tentou, né? Uma coisa assim. Só foi o último Need for Speed, que agora eu esqueci, que até eu tenho, só que eu não tô lembrando agora o nome. Ih, bicho, cago pra jogo de corrida. Enfim. Mundo aberto e tal, as estradas, esse, o último Need for Speed você tinha que fazer uma corrida de São Francisco a Nova York. Então era bem mundo aberto mesmo. E esse novo Forza tá nesse esquema, você disputa rachão na estrada, tá interiorzão e tal, você pega aquela estrada estreitinha, disputa um racha com os caras. É totalmente diferente do que vinha sendo a franquia até então. Então pra mim é uma novidade. Não sei se os fãs vão gostar, mas pra mim é uma novidade. Tá, Inferno, mas agora cala a boca e continua falando de Watch Dogs. Eu cala a boca ou eu continuo? Não entendi. Porra, Dada! Ah, merda, porra! Cala a boca e continua. Porra! Fala do jogo, só fala da porra do jogo, maldito, vai! Culpa da Bia que me interrompeu. Watch Dog, cara, eu vi hoje, não tinha visto e. Bolei. O negócio é o seguinte: é um GTA, né? Mundo aberto, só que é bem contemporâneo. O que acontece? O cara, além de ser um assassino profissional, é um hacker. Um hacker. Um cracker, né? Um cracker, né? Ele chega num lugar que tem aglomeração de pessoas, ele com o celular dele, ele consegue bloquear o sinal de todos os celulares em volta. Aí, isso evita o quê? Que as pessoas chamem a polícia quando acontecer o assassinato, né? Ele consegue entrar no sistema da cidade para bloquear os sinais de trânsito. Né, ou bloquear a iluminação pública. Ou seja, ele tem uma série de recursos tecnológicos. Ele consegue interferir nas transmissões telefônicas para grampear a ligação telefônica, para saber o que está sendo dito. Além disso, ele é um assassino. Então ele mata, estupra, prende e arrebenta. Ele é fodão. Rouba carro e vai embora. É foda, né? O jogo é bem violento, sabe? Miolos estourando pela tela. É muito bonito, muito. Até tinha gente que pensava que esse jogo era um protótipo para a próxima geração, para vocês verem a qualidade da coisa, mas não é. Ele vai ser lançado no ano que vem para PC, PS3 e Xbox. É lindo, lindo jogo. Foi a surpresa, você acha que foi surpresa o Inferno da E3? Foi um dos altos da E3, foi um dos altos. Foi um dos altos. Surpresa, não sei, né, cara? Aí tem muitos critérios subjetivos, né? Mas foi um dos altos da feira, assim. Ó, jogão, hein? Compra garantida. Tem um que apareceu agora mais pro fim da E3, chamado Dishonored. Vocês viram? Não vi. Não vi. É o seguinte, olha que original. Você é um assassino, aparentemente mundo aberto. Não, mentira, não é mundo aberto, não ficou claro se é mundo aberto. Mas é o seguinte, você é um assassino num mundo steampunk, numa ambientação bem steampunk. E é um sujeito que... O jogo muito bonito também. E é o seguinte, é um sujeito que pra cumprir as missões dele, além de facas, espadas e coisas do gênero que ele pode usar para assassinar as pessoas furtivamente, ele vai adquirindo uma série de poderes. Ele pode possuir animais. Então no trailer mostra uma pessoa sendo atacada por ratos e sendo morta pelos ratos. Nos níveis mais altos desse poder, ele pode possuir pessoas, inclusive aquela que ele está tentando matar. Então provavelmente vai permitir você possuir o alvo e fazer ele se suicidar. E tem alguém que fala assim, me possua, me possua. Aham, Cláudia, senta lá. Sim, mas tem um herói novo da DC que fala isso o tempo todo. Nem tão novo assim, né? Foi péssima. Foda-se. Cagou em cima da merda que eu falei, né? Enfim. Você viu a interjeição de desgosto do Creed, né? Tipo, Jesus, saco. A sexta-feira, essa hora, eu tô aqui ouvindo isso. Eu podia estar jogando Uncharted e tô ouvindo essa merda. Puta que pariu. Não, nem fala, eu tô com 5 jogos pra jogar ali, que eu nem mexi ainda, cara. Eu nem sei como é que faz. Sim, é um jogo da Bethesda, Creed. É um jogo da Bethesda. É um que tem a temática steampunk? Tipo, que tem a temática steampunk que eu falei há 2 minutos atrás. Já te cortou teu áudio, eu não ouvi nada que tu falou, Léo, juro por Deus. Avisa quando cortar o áudio, desgraçado. Então, mas aqui, o nome do mesmo, jogo... É esse mesmo, Cris. Porra, qual é o nome do jogo? Dishonored. Isso, é por aí. Bota, escreve aqui embaixo pra procurar, porque não vou saber escrever isso mesmo. Ai, que burro. É tipo desonrado, desonra, alguma coisa assim. Exatamente isso. Cara. Ah, tá. Creed, por favor, cite mais um jogo. Assassin's Creed! Moleque! 3, o jogo mais homofóbico do mundo. Então, cara, vocês gostaram de terem migrado a coisa pra Guerra Civil Americana? Colocado. Aquilo lá é um afro-americano ou é um índio? Não, é índio. É índio. Meio europeu, meio índio. É um índio com a pele daquela cor? Ele é um meio índio. Pegou muito sol, Bi. Então tá, né? Ele usa. Então, gente, o que você. Cara, eu sei lá, eu tenho uma birra. O jogo é legal, tal, mas na hora das cenas de luta, eu achei um negócio meio mecânico, não achei orgânico, fluido, assim, a jogabilidade. Na hora de luta, assim, você vê a porrada comendo. Eu não gostei muito disso, não. Me lembrou um pouco, por causa de se ambientar nos Estados Unidos, um pouco de Red Dead Redemption, saca? Pelo menos no gameplay que eu assisti, me lembrou muito Red Dead Redemption. A ambientação me lembrou um pouco isso. Tem o gameplay também daquela batalha naval, não sei se vocês assistiram, achei bacana também. E assim, é um jogo que foge totalmente da Europa, né? Da Europa renascentista. E muda totalmente a ambientação da história. Cara, eu não sei. Sabe o que me lembrou, cara? Aquele filme do Mel Gibson, Patriota. Mas eu gostei. Eu já tinha visto o trailer, porque eu tenho 2 Assassin's Creed, o Brotherhood e o Revelations. E me pareceu assim, o Creed falou que os assassinatos parecem meio artificial. Mas a série é um pouco assim, entendeu? O Ezio, que é o assassino desses 2 jogos que eu falei, ele tem uns lances assim meio surreais, tal, aqueles saltos de pé que ele dá, aquela forma de assassinato assim totalmente de ficção, né? Meio artificial, meio forçado assim, entendeu? Não é orgânico, isso é próprio do jogo, sabe? Não foge a característica. E eu achei legal a parte da batalha naval, porque acho que é uma coisa que nos outros jogos não teve. Sem falar que o jogo tá lindo, né? Tá muito bonito. O jogo tá muito bonito, isso é verdade, cara. Isso eu dou o braço torcer. O urso, cara, tu viu o ursão chegando? Viu, Creed? O ursão chegando por trás dele. O inferno, eu vi o gameplay que eu vi, cara, tinha um lobo. Ele matava o lobo. Não. Ele mata um viado também. Esse aí mata um viado também. Tá vendo como esse jogo é homofóbico? Não jogo mais. Além dele querer me matar, ele mata um viadinho que tá lá correndo, saltitando. Gameplay, o trailer começa com os viadinhos saltitando e a câmera voando, né, junto com eles. É muito lindo, mas de repente ele mata um bichinho, sacanagem. Eu vi um que é um urso, que ele tá. Ele vai olhar o corpo de um defunto, porque no Assassin's Creed tem isso, né? Você pegar os recursos que o defunto tem, né? Arma, remédio, essas coisas. Ele tá lá fuçando o cadáver, aí por trás dele chega um urso pardo, enorme. Aí quando ele se vira assim, aparece só o bocão do urso partindo pra cima dele, sinistrão, muito bom. Red Dead Redemption. Muito bom, então. Red Dead. Agora, Inferno, você fala de mais um jogo legal. Mais um jogo legal? Last of Us já falamos. Bionic Soul já falamos. Lara Croft já falamos. Forza já falamos. Acho que não tem mais jogo legal, não, cara. Ô, Léo, ô Inferno, tem um Halo 4 da Microsoft. Qual? É, Halo 4. Ah, Halo 4, claro, Halo 4. Master Chief em volta do estado de hibernação dele. Ó, muito maneiro, tá muito legal. Assim, essa é aquela franquia que tá, né, um pouco mais do mesmo, né? Mas, assim, mais uma franquia, né? Mas os gráficos estão muito bonitos e volta o Master Chief, né, cara? Que era o personagem principal que não estava em Halo 3. Nesse ele volta, é outra raça alienígena, gráficos de primeira, jogabilidade do Halo sempre foi primorosa e um bom jogo também. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de dar um destaque para Scribblenauts Unlimited. Vocês já jogaram algum Scribblenauts? Qualquer um de vocês? Não! Cris, baixa Scribblenauts pro iOS, cara. Scribblenauts é o seguinte, pra quem não sabe, pra quem é burro e não sabe, trata-se do seguinte. É um jogo que te permite criar praticamente qualquer coisa na tela pra você resolver um problema. O seu objetivo em cada tela é pegar uma Starite, que é uma estrelinha lá do jogo. Só que você tem situações que você precisa resolver, por exemplo... Você tem lá seu personagem e, vamos dizer, você tem uma... A Starite está em cima de uma árvore, por exemplo. Como que eu vou pegar a porra do negócio? Eu posso escrever escada. Aparece uma escada na tela. Você pega a escada, sobe a escada e pega a porra da estrelinha. Você pode... escrever fireman. Vai aparecer um bombeiro. O bombeiro vai lá e pega o negócio pra você. Você pode escrever... Castor vai, come a árvore, a estrela cai e você pega. Ou então você pode escrever bazuca e você explode a porra da árvore e consegue o mesmo resultado. Isso no primeiro jogo. O segundo jogo permitia você... Dá pra fazer remédio pra tuberculose também? Esse jogo. Cara, eu gostaria muito, porque tá foda. O segundo jogo, esse jogo, essa série começou no DS, tá? O segundo jogo permitia você colocar adjetivos. Então você podia criar um dragão, zumbi, mal-humorado, assassino. Nossa. Por exemplo. E agora pro Wii U, ele tá permitindo você editar objetos. Então você pode, no trailer mostra o cara criando, por exemplo, um cachorro motorizado. E cara, o jogo é do caralho, é muito legal, eu me amarro bastante nessa série. Porque é uma coisa, é imaginativo, cada vez que você joga, é só você ter imaginação e um vocabulário minimamente bom que você, porra, você sempre se diverte, cara. E esses jogos tem o dicionário em português, apesar de ser um dicionário menor que o inglês. Agora eu quero que o Creed fale de mais um jogo. Gente, vamos falar de quadrinhos agora. É Injustice, que é o jogo de porrada com os heróis da DC, com o Batman mandando o Salomão Grande lá pro espaço, e aquela porcaria de Avengers Battle for Earth. Cara, graficamente o Injustice parece interessante pelo pouco que a gente viu, né, num trailer que saiu aí. Mas assim, estão todos com armadura. Não sei se isso incomoda vocês, esse visual de armadura rebutada. Tá com um cara... Lembra muito os personagens rebutados, né? Eu creio, eu digo o seguinte, cara, rapidinho. Eles. Não é que eles estão com visual de armadura. Eles estão com o visual da Netherrealms, cara. A Netherrealms de Mortal Kombat. É o visual que os caras estão. Cara, eu achei o jogo um lixo. Por que inferno? Gráficos toscos. Eu achei massa velho. Caralho, não, massa gráficos toscos, cara, não tá no mesmo nível dos bons jogos da atual geração. É aquilo. É, parece que fizeram de novo, né? Vamos fazer um jogo aproveitando o hype de um filme. Ah, legal, vambora. Mete bronca. Aí faz aquela merda. É, jogabilidade eu não sei. Porque eu não vi o gameplay, mas os gráficos achei toscos. Tu tá falando de Injustice ou tá falando do Avengers? Do Avengers. Porra! Ah, não, tá falando do Injustice, seu. Porra! Ah, é, desculpa, depois eu volto. Xarope da cabeça! É todo cheiro a cola! Eita, Cris, por favor, continue. Essa parte eu vou cortar, tá? Filho da Claro que não! É, claro que sim! É, eu vou clamar meu filme assim, porra! Tá, todo mundo pode chamar o filme, menos a Madame, né? A Rainha da Inglaterra não pode. O editor sou eu, você quer editar? Ah, Deus! Vai, fala do Injustice! Então, cara, o trailer que mostrou não mostra muito. Não tem gameplay assim direito, cara. É aquilo lá, visual parecido com as armaduras do reboot que você falou, que já é normal do estúdio que tá trabalhando nesse jogo fazer, né? E assim, é um jogo de luta, basicamente. Não tem cara, muito mais. Esse jogo vai ser Mortal Kombat com os personagens da DC. Exceto que não vai ser. Mas eu tenho certeza, a jogabilidade vai ser uma jogabilidade assim, um pouco mais dura, um pouco mais cadenciada que nem a jogabilidade do último Mortal Kombat. Tenho certeza. Tô cagando uma regra. Mortal Kombat 9, olha, o 9 ou DC versus Mortal Kombat? Não. Esquece DC versus Mortal Kombat que eu acho uma bosta. É que nem o Mortal Kombat mesmo. Pra mim vai ter uma jogabilidade. Óbvio, não vai ser igual, mas eu acho que vai ter uma jogabilidade parecida. Vai lembrar bastante. Avengers. Agora Vingadores, hein, inferno. Vai, inferno, vai. Agora você pode falar. Vai. Nossa, ok. Um jogo de merda. Gráficos toscos. E porra, o jogo é pra aproveitar o hype do filme. Legal. Aí no jogo tem Wolverine e Homem-Aranha. Caralho. Não, ninguém disse que o jogo é pra aproveitar o hype do filme. Por que é, porra? Ah, mas de certa forma é, Léo. A história do jogo é baseada na invasão secreta. Não, claro que é pra aproveitar o hype do filme. É, tá bom, é óbvio que é pra aproveitar. Mas você acha que os caras têm assim, tem um universo cinematográfico que hoje tem meia dúzia de personagens e tem um universo dos quadrinhos que tem 1 bilhão de personagens. Qual que eles vão usar? Até então, eles não vão fazer um jogo de filme. Não vai acontecer. Até então, eles usavam como parâmetro os filmes. Até que mudaram de produtora. E o que? Não, eles não mudaram de produtora, eles chutaram a SEGA. Sim, chutaram a SEGA. Mudaram. Falaram, chega. Ubisoft chegou agora, não é? Não lembro. Mas até então eles seguiam o filme, sim. Sim, mas depois eles chutaram a SEGA e falaram, chega, não vai mais ter jogo de filme. Aí a SEGA não se liga ao filme, faz um negócio diferente e continua tosco. Mas não é a SEGA, desgraçado. A SEGA não, perdão. A nova produtora, não importa o nome dela. Cara, vocês já não que é Ubisoft. A produtora Abacaxi, ela descolou o jogo do filme e o jogo continua ruim. Por que o jogo continua ruim? Porque tá tosco, tá feio. O Capitão América tá com aquele cara de... aquela cara quadrada de Mega Drive. A roupa do Thor tá ridícula. Porra, a aparição do Homem-Aranha foi patética, ele se balançando na teia. Pra quem tá acostumado a ver jogo do Homem-Aranha, jogos, pô, que ele tem uma fluidez de movimento, né? Jogos bem feitos, você vê um jogo daquele e fala, porra, isso aí é o quê? Master System? Cris, o que você tem a dizer a respeito? Horrível. Cara, eu concordo com o inferno, bicho. É, o trailer do inferno. Inferno. Cara, aquilo inferno. Não tem mais do jogo. Então, mas... Não, Léo, eu vi imagens do jogo. É pior que o cinemático, é pior que o trailer que passou. Ok, desculpa. É sério, eu tava tentando defender porque eu sabia que você ia falar mal também, mas, pô, vocês acabaram de acabar qualquer tentativa minha. Não, se o inferno, tu tá baseando a tua opinião no que tu viu do trailer do jogo, cinemático do jogo, não foi? Foi no trailer do jogo. Não, bicho, a imagem do jogo em si é pior que aquilo. Parece os jogos do Thor que saíram aí recentemente, que saíram pra Play 3, Xbox e tal. Cara, tá uma droga, cara. mudou de desenvolvedora, mas a maldição do, de filme de super-herói continua. Ficou pior que antes, cara. Eles conseguiram. Grid, quer falar de Devil May Cry? Cara, é aquela coisa, eu já falei anteriormente, né, eles mudaram totalmente, rebutaram totalmente o personagem, igual fizeram com a Lara Croft, né, ocidentalizaram mais o personagem, ele não parece mais aquele personagem afrescalhado, afinado, padrão oriental, de anime, enfim, e botaram ele mais jovem, mas o jogo parece que tá a mesma porradaria, gráficos excelentes, assim, promete, parece que vai ser um jogo muito bom. Não sei se os fãs, eu vi por aí que os fãs da série antiga meio que torceram o nariz pra essa mudança de visual, entendeu? Mas, em si, a essência do jogo tá ali, cara. Eu achei muito bacana, gostei. Cara, não dá pra negar que é Devil May Cry, isso é fácil. Você vê o jogo acontecendo, é o Dante. Aquele lance da realidade do demônio se materializar em volta dele, eu achei legal. E eu não sei se você notou, quando ele se transforma, ele fica com o visual do Dante original. É, ele o cabelo fica, dele fica branco, né, cara? O cabelo dele fica branco e a roupa dele fica vermelha. Então, fica gradinho. Eu percebi isso Eu percebi isso hoje, cara, no trailer que eu vi. Mas assim, o pessoal também, na Capcom também falaram que esse Dante aí, na verdade, não é um reboot. É outro Dante. É mais pra uma realidade paralela, sacou? Isso aí eu não sabia. Então, isso aí já é velho, na verdade. Os caras falaram, gente, não é que o outro Dante. Tanto que eles usaram o Dante antigo no Marvel vs Capcom 3. E personagens do outro Devil May Cry. Mas eu acredito. Vou cagar a regra de novo. Eu acredito não apenas que é uma realidade paralela, como futuramente vai ter um crossover dos dois. Vocês vão ver. Pode escrever o que eu falo. Agora. Você tá achando? Não, eu achei que, na verdade, imagens do gameplay de Avengers Battle for Earth, que é uma coisa. O inferno vai ficar louco quando vê. Galera, vamos fazer o seguinte agora. Não deve ser pior do que a foto do Batman no banner do ShotoCast. Cara, aquela foto é sensacional. Aquela foto é minha, hein? Aquela foto é minha, hein? Não, o mais legal, cara, é você analisar o resto da foto. Porque você vê atrás, à direita, o Robin, sim. O morceguinho tatuado em um R na cintura. Uma mulher gato e lá no fundo um coringa, cara. Todos eles indo patinando. Essa não. Foto é sensacional, velho. É uma mistura de coringa com pinguim, porque é um coringa gordo. É, caralho. Sensacional. Mas após essa descrição bizarra da foto gay do podcast mais gay que já fizemos. Chupa, Dadá. Ô, galera, já que a gente tá falando mal. O podcast já tá ficando bem comprido. Vamos pra uma última rodada com a vergonha de cada um de três. Aquele momento que você falou, ai, que merda. Começando com o inferno. Ai! Ah, eu soltei vários ai que merda na conferência da Nintendo. A Nintendo! Que merda. Cara, esse Wii U não vai fazer o sucesso que o Wii fez, nem de longe. Se a Nintendo esperava ter um novo Wii, esquece. Já era, perdeu o Playboy. E vamos ver como é que ela vai ficar daqui pra frente, porque nuvens negras do horizonte se aproximam. Eu queria falar rapidinho do Wonderbook. Caralho, quem achou que era uma boa ideia você pegar um livro de histórias virtual, usar o PlayStation Move pra manipular ele e fazer coisinhas? Tem o livro dos feitiços, que é baseado nos livros de Harry Potter. Cara, eles tentaram fazer feitiços ali com o PlayStation Move, foi ridículo, não funcionava. Cara, não tem o menor sentido. E a segunda coisa que pra mim é mais vergonhosa, galera, é sério, eu não entendo o pessoal de marketing da Nintendo. Não, peraí, Eu não entendo. Eu quero que vocês abram essa imagem e me digam o que essa pessoa tá jogando. Calma, calma. Esquibunda. É aquela brincadeira do pânico lá de jogar o frango dentro do... Exato, cara, sabe o que eu imagino? Eu imagino que na tela tem um cachorro que acabou de cagar e tá esfregando o rabo no chão, sacou? Tipo, puxando a pata da frente e ela é o cachorro. Porra, ou então... Caralho, sabe tem a foto do Silva Sopa. Não, sabe o que eu tô vendo aqui, Léo? Sabe o que eu tô vendo aqui? Um enorme de um caralho na tela. ela está nas preliminares, porque se ela for bem nas preliminares, ela vai ganhar um sexo anal. Então ela está roçando. Ela está roçando a bundinha dela na plataforma ali, e à medida que ela vai roçando gostoso, o pau vai crescendo. Cara, e o sorriso dela diz tudo, né? Então, é sacanagem, sacanagem. Abre essa outra foto. É sacanagem. O que essas pessoas estão fazendo? Sexo interracial. Não, é sexo interracial. Ela tá tirando aquelas fotinhas dos caras de Johansson. É, tá tirando foto. Exato, tá tirando foto. Pra compartilhar com a rede social do Nintendo Wii U. Ela tá tirando uma foto na frente do espelho. A amiga idiota que tá achando a maior graça do mundo. O amigo negão tá olhando pra pessoa que tá tirando a foto e pensando, que merda é essa? Ele tá igual duro. Quem é que eu vou comer hoje? Eu não ia notar isso, mas agora que você falou, acho que o cara tá mesmo. Repara o volume de baixo da blusa dele, até onde tá chegando. Passou do limite. O inferno começou. Sensacional, esse é o Creed, esse menino só me deu orgulho. Vai lá, Creed, fala a sua porcaria de três. Léo, fizeram um post no VDR, né, sobre a tal da rede social que o Wii U vai ter, que a Nintendo tá criando, né? Aí durante o jogo, foi tu que fez, inferno? Fui eu. É, foi o inferno. O inverso, né? Eu tô jogando Skyrim, aí aparece o dragão, aí o Dada entra. Ô, mano! Porra, mano, que isso, mano? Corre, mano! Eu não tô entendendo! Fantástico. Foi genial, mano. Parabéns. Corre, mano, corre! Muito bom. Vai lá, Cleide, agora fala do seu jogo porcaria da E3. Jogo porcaria da E3, cara? Bem lixão mesmo. Bicho, eu vou ser bem sincero, eu só li aqueles que me interessavam, eu não perdi tempo com os outros, cara. Na boa, eu olhei Resident Evil 6, que eu tô torcendo que seja melhor que o 5, que eu achei uma merda. E cara, eu olhei God of War, que eu tô com o útero em chamas pra jogar. E, cara, jogo ruim, sei lá, todos esses... Vingadores Battle for Earth, cara, sinceramente, eu tava esperando uma coisa estilo Avengers vs X-Men, um jogo de luta fodão. E, cara, pelo que eu tô vendo, com gráficos feitos pela Naughty Dog, mas, bicho, pelo que eu tô vendo, eu tava tão animado que a SEGA tinha tomado no cu e mudado de estúdio, mas pelo que eu mostrei pra vocês aí nas imagens, vai ser uma merda, eu tô muito frustrado com esse jogo Avengers. Battle for Earth. Muito bom. Bom, meninos e meninas, foi isso. A gente deixou de falar de jogo pra caralho, porque não há tempo hábil para ser tudo. Então, senhores, xinguem nos comentários à vontade, foda-se. Ah, Léo, eu quero falar de jogo. Que jogo você quer falar? Vai, que cara muito foda. Léo. Fala. Ô, Léo. É o inferno que vai ditar, cara. Pau na bunda dele. Vamos falar até. Vai, inferno, fala da porra do jogo que você quer falar. Aproveita, fala do jogo e faz sua consideração final. Eu sou putinha do Sin City. Tenho todos os Sin City. Aí, até hoje jogo. Vai sair o novo Sin City. Apareceu o trailer e o gameplay. Acho que o gameplay também na E3. Só que uma coisa que eu detestei: você, pra ter uma, por exemplo, botar uma grande obra na tua cidade, tipo um aeroporto, você vai precisar se relacionar com outras pessoas. Cara, parem com isso. É, parem com essa merda. Eu jogo pra mim. Foda-se a humanidade. Por mim, a humanidade é que se exploda quando eu tô jogando. Eu não quero saber de me relacionar com outras pessoas. Eu não gosto de pessoas. Esse negócio de precisar ter um amiguinho. Eu não gosto de gente, cara. Eu não gosto. Eu só me dou bem com os caras do BDE porque tá cada um no lugar do Brasil. Se fosse meus vizinhos, eu ia cagar em cima deles. Grid, o inferno ela era aquela criança que ia jogar Street Fighter no fliperama com 12 anos, e na hora que ele botava uma ficha, vinha um marmanjo pra tirar contra com ele e dava um cacete nele, com certeza. Pô, pior que já aconteceu. Pegou trauma de multiplayer aí. Léo. Posto, cara. Eu tô com medo. Fala, Léo. Depois dessa declaração, eu tô morrendo de medo que vocês lembram que eu fui convidado pra visitar a casa dele. Eu acho que ele vai fazer comigo mesmo que aquela mulher fez com o japonês da York. Não, o canibal de Miami que comeu o rosto do outro. Cara, tá mesmo? Assim, não soube não, cara, canibal de Miami? Eu não vi. Você não viu isso aí? Não, eu só tô no momento, só tô curtindo aqui o japonês da York que virou sushi. Cara, eu não tô dizendo que o apocalipse zumbi começou, mas quando o sujeito começa a comer a cara de outro, vem um policial, mete bala nele, ele não para, acho que tá na hora de todo mundo comprar uma calibre 12 e manter dentro de casa. Por falar isso, vocês não viram aquele cara lá em Pernambuco e as duas esposas dele matando as empregadas e fazendo salgadinho com carne delas? É, cara, e parecia que era bem gostoso, né? não sei se era por causa do tempero ou por causa do recheio, mas era gostoso. Cris, depois desse comentário canibal bizarro, eu quero que você faça sua consideração final e se quiser falar de mais algum jogo, pode falar rapidamente. Não. Eu vou falar o seguinte, God of War vai ser foda pra caralho, é mais do mesmo, mas é mais do mesmo legal. Foda-se, Mou. Chupa, Mou, enfia o gamepad do Wii U no cu. Aquele... Eu vou comprar esse... Aquele salva cada tudo. Aquele o PSP, o 3DS, todos os outros consoles, né? E um jogador extra-mediana. Todos os consoles cabem no toba do. Não, tá bom, cara. E independente do que a gente falou aqui, o pessoal só vai comentar sobre isso nos comentários. As maiores gatas da E3 de 2012. Credo, não precisa dizer que essa parte do post fica assim, claro. Eu não posso deixar a minha fama de hétero enrustido se perder com o som. Tá aí a minha contribuição para os onanistas de plantão. Muito bom, meu garoto. Bom, eu acho que a Nintendo vai cagar no pau com o Wii U, eles estão comendo bola. Obviamente não vou conseguir fazer a mesma coisa que fizeram com o Wii. Algumas coisas vão vender que nem pãozinho quente, que vai ser coisa de sempre, Super Mario Bros, que é sempre a mesma coisa, mas é sempre bom. E outras diferentes, como o Zombie U, que vai vender bem. Mas no geral, vai ser um fracasso retumbante e a Nintendo vai ficar pra trás de novo. Falei, tava engasgado e acabou a porra do podcast. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta. Mas o inferno já deu as configurações dele. Porra, ele fez uma configuração final gigantesca. Nada, cara, eu só falei do Sin City. Ele só falou do Sin City, Léo. Só. Volta, mas eu mandei ele fazer a configuração final. Sim. Ele quis falar de mais um jogo. A configuração final dele foi o Sin City. Então se fode, velho. Porra, se fode aí editando agora. Se quiser, grava uma consideração final e insere. Não. Use a magia da edição para colocar a sua consideração final. Ah, caguei também. Foda-se, né? Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Entrei na feira da fruta. E na na mansão Wayne. Cara, Nintendo só vive de Mario, né, cara? Impressionante. Basicamente, né, velho? Que merda. Não, assim, é a excelência dos caras. É o que eles fazem de melhor, cara. São jogos que você pode pegar sem medo. Assim. Mas é... Por outro lado, é só isso que é a excelência dos caras, né? É isso que é foda. E eu não entendo. Os caras têm um monte de franquia forte, cara. Porra, o último F-Zero... Eu me amarro em F-Zero, cara. O último F-Zero saiu pra GameCube. E é, puta, um jogaço. E nunca mais. Mas, Léo. Que raio de nome de jogo é esse F-Zero? É o nome do jogo, isso? Você não conhece F-Zero? Não ouvi falar, cara. Juro mesmo. Você não conhece o Capitão Falcon? Também não. Não, peraí. Credi. Não, porra. Peraí. Aí. Pô, bicho, eu nunca tive Nintendo na vida, cara. Pô, nem eu, cara. Mas tu conhece, Inferno, esses jogos? Eu já ouvi falar, mas nunca joguei. Eu nunca ouvi falar, cara. Vão tomar no cu os dois, porra. A minha experiência com Nintendo, cara, foi traumática. Acho que eu já falei isso já em podcast pra vocês. Que, assim, eu fui ter PlayStations, né? Depois que eu comecei a trabalhar, depois de 18 anos, cara. Uhum. Antes disso, nem Atari eu tive, bicho. Eu joguei um Mario na primeira vez na minha vida... Quando eu fui fazer um trabalho de escola na casa de colegas, colega rico, né? Enquanto eu fazia o trabalho lá de escola, que eu era o inteligente da classe, todo mundo ia jogar videogame, entendeu? Nossa, imagina a classe, imagina a classe, hein? Era caralho. Era na PAI, né, que você estudava. Ha, ha, ha. Então o que acontece? Aí quando acabava o trabalho, a gente ia jogar. Toma aqui, joga. Eu não, eu morri de medo que se eu quebrasse aquela porra, eu não ia ter dinheiro pra pagar, entendeu? Eu só ficava olhando, nem pegava, tadinho. Nem sério, velho. Ele era pobre. Trocou sexo por jogatina. Eu era pobre. Eu aceitava fazer trabalho com eles pra poder comer pão com presunto e tomar leite com Toddy, cara. É, o leite. É sério, eu não tinha isso na minha casa, não, cara. Quando ia fazer trabalho, o pessoal me chamava, né? Porque eu mandava bem nos trabalhos. Aí eu, vou comer pão com presunto. Eu me senti um Chaves, bicho. Vou comer pão com presunto e tomar leite com Nescau. É sério, cara. De mortadela. Porra, nem isso eu tinha, cara, em casa. É foda. Agora eu tenho um Play 3, um iPad 3, um iPhone 4S, essa rica! Eu tava comentando aqui com o Inferno da concorrência. Pequeninho do Cerrado, Creed. Não, e o Tuiuiuzinho azul. Tuiuiuzinho azul? Que isso? Que porra é essa? Pô, o Inferno não ouviu o podcast MDM. Não, ouviu. Eu não ouço nem o nosso. Cara, tenta, mas ouve só a leitura de comentários que é o que importa. Aí eles leram uma carta minha lá, muito foda. Caraca. Aliás, o MRG e o MDM fizeram um podcast com o mesmo assunto da gente, hein? É, eu tava falando isso com o Inferno agora há pouco. Os cretinos andam copiando a gente. É, tem informante aí infiltrado. Tem informante aí. Dos, é. E eu desconfio do Inferno. É Dadá espião. Dá boa noite aqui pro pessoal. Boa noite. Boa noite, dorme com Deus. Oi. Obrigada. Tchau. Tchau. Pronto. Minha princesinha. Ei, Inferno. Oi? Viu o que eu falei? Falei pra ela dormir com Deus. Mas ela curte, cara. Acabou, bem pensado. O problema é, assim, como eu falei, aqui em casa não entra, mas ela curte, cara. Minha mãe, né? Minha mãe é foda. Minha mãe bota as crianças pra rezar antes de dormir e ela gosta. É aquilo. Eu respeito, né? Estraga teus filhos, que foda, né? Não, os avós sempre estragam os filhos, né, cara? É foda. Do lado do Bison. Peraí. Ah, não, não parece, não. É o cara do Sonic, é o vilão do Sonic. Ah, o Robotnik. É que olhando assim, parecia um palhaço. Vou ver se tava olhando no espelho aí, não, Inferno? Não, tá vendo a foto da sua mãe. Tava demorando. É, ela manda pra mim cartinha de amor com foto. A minha mãe, quando ela trabalhava no circo, ela era engolidora de espadas. Ela fazia... Ui! Pra você ver, Léo, como os filhos sempre seguem a profissão das mães, né? Tal mãe, tal filho. Tal mãe, tal filho. Não, eu também nunca tive jogo. Assim, o que eu tive foi o seguinte: meu padrasto prometeu pra mim me dar um videogame. Aí ele falou pra mim que ia comprar um Mega Drive. Aí quando ele viu o preço, ele comprou um genérico do Atari, que era um CCE. Mas era o joguinho que eu tinha. Nem isso. Pessoal jogando de Mega Drive e jogando River Raid.